Vai falar do AUS 26, chame controle Salvador em 19.8. 19.8, boa tarde, obrigado. Boa tarde, TAM 3378. TAM 3378, contato Radana Decolagem, Supervia Saída Momo para o nível 370. Via Saída Momo para 370, 3378. Controle, boa tarde, Sinema 114, autorizado a ser construída 190 externo. Sinema 1141, boa tarde. Informo tráfego Charlie 550, acaba de decolada pista no 7, setor sul sem interferência. Autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 612 nós. Autorizado pouso na 10, 6141. Abatango Lima Papaquilo, contato radar na decolagem, autorizado direto Elefa, seguido para o nível de voo 360. Elefa Lima Papaquilo. O TAM 3378 pode voar direto, qual que voa? TAM 3378 autorizado. Direto, claro. Acionamento 315, vai seguir tráfego 2 horas, 1 a 2 milhas, como Nordeste, um Alfa 310, 318, passando 4 metros de preparadores no país. Certo, 3378, quando possível, solicita plano de frontier. Tem que chegar essa coordenação. Vaza. Chanel 315, desce para 4 na pele, só existe no 015, reduz o 7 para 190 mais. 4000 no 015, reduzido, vai ser. Pronto, com 29, né? 141, boa. Submantém nível de voo 330, autorizado para ti. Direto para ti, subindo para o 330, 3378, obrigado. 2-2. Tava do tal, de Barça, no divisor 07, 8 shots, 1-0, right to call. Felipe 07, good afternoon, maintain holding point from A10. Maintain holding point from A10, holding point 07. Estabilizado elétrico, toda a pista mais aérea, rapaz estabilizado. 2000, quando... Descendo para 2000, para trás estabilizado, menos 15. 15, agora, continua a aproximação, aguarde pista livre. 15, aguarda, 6226. Na 3 na 5, para você de aproximação, tráfico procede. está com 160 de grande em redução. Azul 2788, decolado aos 31. Chame controle Salvador em 119, décima 8. 1998, Amaral, Azul 2788. Oxené 6226, autorizado pouso, pista 10. Vento do aeródromo, 130 graus, 612 nós. Autorizado pouso, Oxené 6226. Oxenemia 320, essa é a indicação do seu ajuste na Lua Mediana para o nível 050 ou ajuste na 095. Oxenemia para o 050, comente outro. Oxenemia 325, complete aproximação, chame por aí na sequência 118, decimal 95. 118, 95, 305. Doutor Salvador, boa tarde, o azul 2782 decolado, você escuta na MOMO. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba via C da MOMO para o nível 150. Para 150, autoriza voar direto para o TI. 788, mantém a pista da saída. Será, 278. Estamos sempre restrito na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Na 3378, chame sempre recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Santa 3378. Controle Salvador, Altan 3144, Santa 10, 60. Na 3144, acione a identificação, do serviço da BMS 1 para o nível de voo 060, o ajuste na 015. Comércio 1060, Azul 2788, autorizado MOMO, aguardando seu time. Autorizado MOMO, aguardando 2782. Amé 226, no solo aos 34, livre pista à direita, 121, décimo ao 9. 1219, livrando direita, Amé 229. Tango Lima Papaquilo, chame centro recibo na frequência 126, décimo 0, alterna 126, décimo 8. 220288, Lima Papaquilo. 6129, autorizado pouso, pista no 0. Dizem, pode no 0, a gente vai fazer só de confirmar em pessoas agora. 07, Matheus tem condições de deságio, 1510, evitar uma área proibida de Camaçari. O ajuste em Salvador é no 015, reporte visual com César. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10. Tempos 07, after takeoff, approved to intercept radio 205. Agora viu 442, essa é a minha identificação, dessa vez chegada B mais 1 para o nível 070, o ajuste na 095. 070, ajuste 1015. Azul. Olympus 07, cleared for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. São 3805, autorizado, alinhar e manter Y0. Demonstrando 0, Olympus 07, Airborne 39, contact Salvador, approach control 119.8. Salvador approach, correction, Salvador departure 119.8, Olympus 07, thank you, have a good day. Good afternoon, this is Olympus 07, right there after takeoff, 1,000 feet. Olympus 07, maintain 2,000 feet to direct to radio 205. Satan 3805, após decolagem, mantém proa até 3,000 pés, ok? Satan, decolagem? Assim, copiou, manter proa até 3,000? Negativo, até 3,000. Assino, 3,205, autorizado a decolagem, estão no zero. Vento 120 graus, 6,200. Céu, número 7 visual, CT? Visual. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95. Certo. Divino 44, autorizado, se deve atender o de voo 050. 050, está atendendo 44. Azul 4422, autorizado, descida até nível de voo 060. 060, 4422. O vento do aeródromo 150 graus, 059, autorizado, sinal 17, reporte na curta. Cortará na curta para 17, o Guardião 07. Dan 3805, decolado aos 42, chame controle em 12, correção. 119, décima 8. 8, boa, vai chamar. Rodou 3805, uma boa tarde, passa 2000, mantendo a proa. Na 3805, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3000 pés, após curva direita direto Ledo e subida para o nível de voo 320. Ok, eu já passo 3000, vando Ledo 320, 3805. 05, climb and intercept at level 055. Zero 07, control. Olympus 07, control. Oh, I'm on the path to Olympus 07, I'm sorry. Go ahead. Climb and intercept at level 055. Roger, Clássico 055, Olimpo 07. Atingiu 050, está precisando 44. Atinge e mantém o 050, está precisando 44. Está precisando 44, desce para 3000 pés, o ajuste no 095. 3000 no 095, está precisando 44. Azul 4422, desce via para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095, 4422. Está na curta para 197, Guardião 07. Sete, Guardião 07, autorizado pouso, pista 17. Vento 160 graus, 07 nós. 7. 3805, autorizado Mótila. Mótila grau 305. Olhão Xenê 6320, localizador já 10. Xenê 320, compete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295 agora, grato, 6320. 3144, 12 para 2010, hoje na 095, autorizado LS, a segunda pista no 0, reposta privada. Autorizado LS, creio no 0, descendo para 2010, autorizado passar. 6320, boa tarde, o QNH 1015. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 6320. Gente, Guardião 07, solo aos 46, livre via Oscar, ao estacionar a frequência livre. Ou Chené 6320, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 059. Pouso autorizado, 10, 6320. Recife, na frequência 1235, alterna 1238. Vai estabilizado, tá 3144. 3144, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895 a torre, tá 3144. Azul 442, liga para 2010, autorizado LS Freda, pista na zero, repete estabilizado. 2000, liga LS Freda, 4422. Salvador, já 3144, final da 110. Te aguarde, pista livre, está 3144. Aguarde, está 3144. É 320 no solo 49, chame o solo 219. Pousando 44, pouso autorizado, na 10. O vento é 140 graus, 059. Autorizado, pouso 10, da 3144. 4422, completa aproximação ao chimitor na frequência 1-1-8 do sinal 95. 1895, 4422, boa tarde. Desejo 7, confirme how many miles will you stay south of the VR? 1-1-9, do sinal 8, por gentileza. Solo aos 5-2, libera a direita, solo 219. Direita 219, eu tenho 0-4-4. Prossiga, Sérgio Flasco. Startup engines, call me for text. Resulta para o que assine código 0235, mantenha-se em condições visuais. E como a gente está vadora na 0195, confirma o tipo de equipamento? 2, autorizado o pouso, na 10, o vento é 130 graus, 04 nós. Livre pouso, 10, do 4422. E grupo de voo experimental? Enche da Tango Vivo Papa Whisky. A fecha que me responde, não recebo no radar. Agora no radar, passando 4.906. Tango Zulu Papa Whisky, confirma o estimado de pouso. Diário 2015. Tango Zulu Papa Whisky, mude código para 5200. Tango Zulu Papa Whisky, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar para serviço de informação de voo e alerta chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Pinpoint, Landing on 7. Azul 4422, no solo 55, chame o solo 219, decimal 9. Sim, solo 219, o azul 4422. Então, certo, posição coral, quem dá informação, isso para ti. Zero zero meia, acione a identificação. 006, contato radar, mantendo nível 170, desça para o nível de voo 050 via chegada Vomed 1. 050 via Vomed 1, do 2000. Serra, Golf Oscar. We have take off on 017, wind 130 degrees, 06 knots. Oscar, Bonnet 00, report to crash. Understood. Power of the tower, are we clear to cross the field? Yes, sir. Clear to cross the field via Fort Coahuila. Report field crossed. Okay, clear to cross the field, Tango Fiosca. We report and finish the cross. Tactics, Salvador Departure, 119 at the small 8. 119 at the small 8, good day. Yeah. 0 Control, good afternoon, Papa Romeo Sierra, Wolfie Oscar with you, Corredor Forte, 20 miles. Papa Romeo Sierra, Golfie Oscar, maintain individual conduction, 1,000 feet, 22, 1015, this is Corredor. Roger, Sierra, Wolfie Oscar, Corredor Forte, altimeter 105. Salvador, bom dia, passarido 2230, informação Victor, ideal de destino. Passarido 2230, aciona a identificação, gostaria chegada a Aman até nível de voo 120. Inicialmente 120 via Aman 2230, toque é possível? Passarido 2230, autorizado o toque. Ok, voo no toque 2230, inicialmente 120. Salvador, 1885, aciona a identificação, dessa via chegada com 34 mil pés, ajuste a Salvador no 015. 1885, vai descer para 4 mil, via chegada, bom, ajuste 1015. Passando o Oscar Kilo Lima, transfere. Passando o Oscar Kilo Lima, aciona a identificação do serviço chegada para a Média 1 até nível de voo 050. Kilo Lima, transfere. Lima pela Bomed 1. Estabilizado com 2006. Eu vou 1964, quente da informação Whisky. Gol 2006, chamador, frequência 118.95. 95. Gol 1964, aciona a identificação. Recebi chegada com médio ONU para o nível de voo 1.60. Cliente 1.60, gol 1964. Atalho do 2230, desça para 3 mil pés, ajuste 1.0 no 5. Foi entrecortado, 1 no 0 no 5, 2000. Atalho do 2230, 3 mil pés, ajuste 1.0 no 5. Afirmativo, 1015, 3000, 1964, desça até nível de volume 30. 130, gol 1964. Gol Oscar, Kilo Lima, informe velocidade de casa. 202.109. Controle Salvador, boa tarde, o chinelo 6326. No ideal de descida. Lema 326, aciona a identificação. Identificou. Lema 326, reduz a velocidade para 220 nós. Recebe contato com radar, mantendo a nível 190. Autorizado descida inicialmente até 170, voo no Gomédio para interceptar voo médio 1. É o número 5 na aproximação. Mente descendo para 170, reduzindo 209, voando bom médio, chinelo 6326. Relacionamento de táxi, Challenge Echo. Vitoração para o sequenciamento. Curva à esquerda para o 050, limite radial 280 do Verde de Salvador. Desça até nível de voo 100. Curva à esquerda na Pro 056, restrita radial 280, descendo para 100, gol 1964. 1964, corrigindo a Pro 050. 050 ou 1964. Série do 2230, desça para 2 mil pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado a LSX3, reparto estabilizado. Afirmativo, 1.0 no 5, 2 mil, autoriza a Duna da presente? Pereira 2230, autorizado, Duna, reporte estabilizado. Pereira, Matheus, chamará estabilizado, voo do Duna, 2230. Chaler 6326, desça até o nível de voo de 110. 110, Chaler 6326. Abatão, gosto que liga, mas tem condições de manter 1809. Afirmativo. Gosto que liga, mas repita para 1809. Direto, meio de táxi, chame na Papá. Estou no 964. Desça até nível de voo 050. 050, voo 1964. É 6326, vetor São Paulo sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limite radial 280 Salvador. Esquerda 010, limitado pela radial 280 Salvador, Chaler 6326. Chaler 6326, desça até nível de voo 060. 060, Chaler 6326. Prossiga. O 1964 reduza para 2009. 2009 ou 1964. Papai Tango, Delta Papai Uniforme, aciona a identificação. É, o nome do comandante é bom? Chefe, forme o quadro telecolar. Delta Papai Uniforme, radial 285, quantos minutos de Salvador? Tem condições de me informar? Cinco minutos de Salvador? Confirma. Delta Papai Uniforme, altitude 055. Delta Papai Uniforme, informo que está em espaço aéreo Golfo. Mantém a frequência livre para autocoordenação, reporta a 20 milhas de Salvador. No 885, voador na lista para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LSX3, reporta estabilizado. Voador na 2000 pés, 1500, estabilizado. 885. Próximo externo, visual com a 10, 2, 2, 3, 0. Passarido 2, 2, 3, 0, chama a torre frequência 1, 1, 8, decimal 9, 5. 8, 9, 5, grato, até já. 2, 2, contorno 964, desça para 3.000 pés, ajuste no 05. Descendo para 3.000 pés, ajuste 1015, gol 1964. César Passarelo 2230, checando, passou externo. Eu passarei do 2230. Pouso autorizado na 10. O vento é 1.50 graus, 0.5 nós. Pouso livre na 10, 2230, já confirma 3. Pede. 6.6, reduza para 2.009, desça para 4.000 pés, ajuste no 05. 200 para 4.000, chinelo 6.326. Guardião 01, táxi via pátio 4 e aguarde só um instante de autorização para iniciar a decolagem até dar passarelo na curta final da 10. Chamamento de táxi, November of Quisky. 6326. Para o curso localizador, rua direita para o 060. Direita 060, chama 6326. Nós 64, autorizado interceptar o localizador nessa proa, reporta estabilizado. Gente, autorizado, vai reportar estabilizado, gol 1964. Alinhado na 17. Guardião 01. Guardião 01, decolado aos 20, mantém a frequência da torre e aguarde coordenação, transferência, comunicação. Com a torre, guardião, transferência, guardião 01. Índio Água, autorizado decolar da 17, vento 150 graus, 059. 1964, desça para 2.000 pés. Autorizado elétrico, foi responsabilizado. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, voo 1964. Batango Oscar Kilo Lima, em condições reduzidas, presente para 1.709. Afirmativo. Reduza 1.709, Oscar Kilo Lima. Kilo Lima. O chalé 6326, desça para 3.000 pés, ajuste no 05. Utilizado no ILS, gol 1964. 1964, aguarde transferência. Ciente. O Xenema 326 copiou o controle. Afirmativo, para 3.095. Controle 130, 119, decimal 8. 198 na 7, Arno Jaco. Esquerda 010, limite ao lock. Oscar Kilo Lima. Oscar Kilo Lima, informação de tráfego, agora 12 horas, 7 milhas, Rio 8, passando a nível de voo 070 em descida, é 2318. Kilo Lima. O que mais? Recordo, 1-0, voo 880. Guardião 01, o senhor vai afastar até que o setor? É só intervalos e reversa? O Guardião 01, eu tô. Pra escutar. O senhor vai afastar além da praia de Interlagos? Confirme. Negativo, até Interlagos, senhor. Ei, Guardião 01, dá presente, chame o controle 119 décima 8. 19 décima 8. 5, gol 1964. Torre Salvador, é o gol 1964, na final ILS X-Ray. Deixa o número 2 para o pouso, gol 1964, o ajuste no 015. Ciente, 1015, gol 1964. Torre, 2714, pronto ou não pode esperar? Azul 2714, temos mais 4 aeronaves aí na final ILS, já na separação mínima, aguarde para iniciar a decolagem. 4 aeronaves? Não consegue caixar a gente no meio de alguma aí? Infelizmente, as 4 estão com 5 milhas ali uma da outra, ok? Gente. Controle. Da onda. Só 3560, aciona a identificação, mantenha ainda o nível de voo 170 aguardando a descida para o DITAP. Para o DITAP tem o ATR à vista nesse momento à nossa direita. Afirmo, agora é patrulhando mesmo para efetuar a descida. Já estamos ultrapassando ele. 3560, autorizado inicialmente até o nível de voo 160. 3560, 1160. Controle, boa tarde, com 3230. Confirme. Boa tarde, eu passaria do 2231 para visual contando também, sente a informação I. Passarelo 2231, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, deu chegada do BOMED 1. Desce para o 050, BOMED 1. Estabilizou na LS, assinar 6326. 6326, chama a torre frequência 118, decimal 95. Torre 1895, assinar 6326. Contato Angulas Castelo Lima, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Tray, reparto estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2000, Oscar Castelo Lima. É 3560, 1620. Então, 3560, tráfego anteriormente informado, agora 4.5 milhas, desça até 4 mil pés, ajuste no 05. Com 1015, 4 mil pés, tá 3560. Estabilizado, Oscar Kilo Lima. Batango, Oscar Kilo Lima, chama a torre frequência 118, decimal 95. 118, 95 Lima. Torre, para Patango Oscar Kilo Lima. Patango Oscar Kilo Lima, continua na final da 1-0. A intenção de pouso é na 1-0 mesmo? Afirmo. Errado, segue um Airbus Ocean Air. O ajuste no 0-1-5, aguarde pista livre. Tem um Airbus aviso, Oscar Kilo Lima. Depois 2-3-1, aguarde para o voitado.